aos céus e agradecer. Tua misericórdia se renova cada amanhecer. Sou tomado de amor, tenho tua paz em meu coração. Em ti eu posso me alegrar sem o véu. Teu espírito habita em mim. Descanso, o teu sangue justifica-me. Passado pecador, que deu a sua vida e na cruz se entregou em meu favor, mas meu Senhor ressuscitou, derramou um grande rio de amor por mim, carmesim, o teu sangue justifica-me.